Papá no solo 45, direito 219. Direito 219. Só informação, o voo visual na terminal do Salvador só apresentou uma notificação de voo ao invés de plano de voo. Então, para o seu voo instrumento, você tem que apresentar um plano de voo. E em contato com a S informou por notificação. Segundo, tá voo visual em Salvador, tem que estar ciente dos corredores. E segundo o controle, o senhor também não sabia dos corredores, ok? Delta Papá, quando fez o plano na sala de trás, funcionou a sala IES, ela sugeriu o notificação. Gente, a sugestão não implica na autorização para voar instrumento, sendo que é notificação, ok? Delta Papá, informa. Você quer que eu mude a frequência ou te ligue para a gente matar para todo mundo? Pode, sintonizando 234. 234, obrigado. Obrigado. Táxi, pastor 1-4. Tem intenção de colocar para o ser 1-0, né? Então, papá, livrou para boa. Frente via Alfa, que vai reportar próxima esquerda antes da Juliette para cruzar o pátio principal, Delta Hotel Papá. Cruzar o pátio principal, Delta Papá. Pastor 1-4, intenções de decolar da Capiceira 1-0? Passando no 4, sem Libitax, reporte na hotel para o cruzamento da 1-0-2-8. Estamos no Chalé 62, 1-3, está na Spartak, 4-9 a bordo, Guarulhos alterna, temos 4 horas de autonomia. Oh, boa tarde, baixado travado, próximo a Simbra, 3-1-44. Pouso cruzando, vento 140, comandou já outra coisa. Ele pôs na 10, dá 3-1-44. 1-4, tem um bom voo e boa tarde, Oxenema 2-1-3. Gato, bom tarde. Essa Juliette cruza o pátio principal e vai reportar na Taxiway Lima para prosseguir o táxi até o pátio 5 Delta do Papá. Mantém a posição, pastor no 4, mantém a posição. Whisky Eco Bravo, desça para 4 mil pés, reduza para 1909. 4 mil pés. Para tudo, vai ser zero. Salvador, caminhar, se abrir, próximo, zero, zero. O Sarabé 2-1-3, mantém a posição. Cadê? Caprizou 941. Gol no 941, chame torre 1-1-8-9-5. 3895, boa. Laredo 2230, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizada a final IS, reporta estabilizado. 2000, reportada estabilizado, passa Laredo. 941, final visual. Rotando 3144, ajuste atendimento no 014, está autorizado pouso, pistão no 0. Vento 140 graus, 119, apenas confirmando baixada travada. Ok, senhorita, 3144, baixada travada. E livre pouso. Kurski Eco Bravo, vetoração para a final da 10. Curva esquerda, proa 025, reporte estabilizado. 025, reportará. Voo 1600, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Voo 1600, autorizado. Mike na Quebec, mantém a posição na Quebec, chama a torre em 118.95 para cruzar a pista 17, o Delta Papá. Tá, na Quebec, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chama 118.95 para o cruzamento, o Delta Papá. Tá, posição para Choro 4, já está no segundo tráfego, já na curta final 10. Bom dia, Alta Prisão, 44 de Bro. Já está treinando 44, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, da Prisão 4. 94. Será M2 no 3, a linha e decola 5 autorizado? Positivo, assim que ele vibrar, decola. Gente, então após o pouso do Boeing da Gol, né, curtíssimo, estou autorizado a manter cabeceiro no 0. Grato, 6213. Eu chamei torre 1895. Obrigado, até já. Torre de Salvador, boa tarde, passaredo 2230, fui, Elias. Passaredo 2230. Posição de altímetro no 0 no 4, continua a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Ah, sua escuta. 4, passando agora o banho da rua à sua frente, cruza a pista no 0, reporte na Delta para prosseguir o pastor 1 no 4. 4, e Eco Bravo está estabilizado. Whisky Eco Bravo, chame torre 1895. Pará. Eco Bravo. Passando posição Duna, já completamente visual, estabilizado. Possibilidade de operar na 17. Chama 1213, está autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 140 graus, 132. Fiz que Eco Bravo, está autorizado no 7, reposta final. Reposta final do 7, obrigado. Trezano 44, via Juliette, portão 04. Juliette 04, Trezano 44. Está autorizado o cruzamento até o pátio 5, estacionar a frequência livre. Exatando o portão 4, após já prosseguir o táxi via Índia e Alfa, ponto de espera da pista no 0, vai chamar a torre no 8, decimal 95. O altímetro no 0, no 4, tem um bom voo, pastor no 4. Estou autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 122. Livre pouso, passareto. 6213, decolada 54, chama controle em 119.8. 19.8, grato. Oxané, 6213, boa tarde. Oxané, 6213, contato radar, saída da El, submantendo nível de voo 360. 360, da El, alguma possibilidade de Leda ou Bridge? Autorizado Leda, Oxané, 6213. Leda, 6213, grato. Voo no 924, acione identificação, autorizado chegar da Mari, desça para o nível de voo 070. Mari, bom dia. Boa tarde, passarei do 2230, Leblanc. Chegando a Juliette, no 941. 941, ingresso a Juliette, portão 62. Juliette Medusa, 941. Zero passarelo, Alfa, próxima esquerda, e aquilo até o pátio 3. Posição prevista do pátio 3 é a posição 02. Fica atento ao balizador, passarei 2230, boa tarde. Alfa, aquilo, posição 02, pátio 3, 2230, boa tarde. Muito boa tarde, azul 4089, vindo da Quilo para Vitória 340. Vai, tá de base para a final da tela. Fuso autorizado, pista no 7, Whisky Eco Bravo, o vento 140 com 10. Curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Eudes. Aciona 5174, controle 119, décima 8, azul 4089. Ok, gente, autorizado então, Vitória no 340, com a rota do plano, é pelo Whisky 50. Decola da 10 com curva à direita, na Dael, após Leda, após Deus. 5174, transporte de horário 8 controle, 4089. Metas 4089, no portão 9, chame pronto, pushback, sai no meio. Chamará. Voo 1600, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado a final LS, posso estabilizar. 2600, no 014, autorizado. Tá, 3283, desça para 3000 pés, ajusta no 014. 3000 pés, ponto 014, Gol 1924, desça para 4000 pés, ajusta no 014. 4000, 0014, gol 1924. Controle Salvador, muito bom dia, passando no 4. No solo 50, 180, o pátio está? Cruzado back deck pela sua direita, esquerda na sequência, estação de quatro livros. Oxené 6330, acione identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível de voo 050. 050, chegada a mar, Oxené 6330. Então o senhor vai taxar em frente agora, no ingresso à esquerda, em frente lá na última interseção à esquerda. Da presente o senhor vai passar mais uma interseção e logo, talvez uns 5 a 10 metros, a outra interseção à esquerda. A interseção vai dar acesso ao pátio à esquerda, que tem um Robson de cor prata, se não me engano, ou cinza. E tem um Sikorsky também, se não dois. Só vai ingressar a última à esquerda, ok? Bem a última mesmo, mais próximo da cabeceira 17. Ah. Na 6330, vou na Proximari para chegar na Mari. Proximari, Mário, chegada a Mário, galera. 330, volta agora a Mário. Oceana é 6213, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13325. 251-3325, 63-6293. Gol no 600, chame torre 1895. 1895, 600. Drone, boa tarde, gol no 322, destino de mãe. Passando na bola, solicita voz, tá? Gol no 328, acione identificação, autoridade chegada à mar e disponibilidade de voo 060. Mantenha o perfil número 5 na aproximação. Gol 060. TAM 3283, desça para 2000 pés, ajusta no 014, autorizada a sinal LS, reporta estabilizado. 2000 autorizado, reportará 3283. Xané 6330, reduz a velocidade para 2109. 2109, Xané 6330. Gol 1924, desça para 3000 pés, ajusta no 014. 3000-0-4, gol 1924. Golf Mike Alpha, desça para 2510, ajuste no 014. Paulo, Salvador, está 3193. Veja, alô, Paulo. 3193, com a formação quilo. Quanto tive, quanto a cópia aí, Galeão? 393, Galeão, nível 360, via Pendulo 10, a Pendulo 10 até SMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, SMAP, após conforme rota do plano, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge, aciona transponder 5415, controle 19, decimal 8. 360, Galeão, aerovia a Pendulo 10 até SMAP, depois direto para estar, decola 10, curva direita, Dael, Leda, Brive, 5415, código transporte, controle 119.8, para 3193. E após a SMAP, a rota que tem aqui preenchida, direto Lúvito, Lima, uniforme, Vitor, Tango, Oscar, Lúvito, após direto Barbacena e após conforme. Lúvito, Barbacena, 3193, após SMAP, Lúvito, Barbacena. Correto, está 3193, no portão 3, chame pronto, pushback. Vamos lá. Salvador, voo 1600. 600, boa tarde, taxi Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette. Voo 1697, acione identificação, autorizada a chegada a Bonf e desça para o nível de voo 050. Eu chamo pra cá porque o parceiro da 230. Golf Mike Alpha, desça para 1.500 pés, após para IP voo e rotatória, reporte visual com campo. Golf Mike Alpha para 1.500, após a para estrutura da rotatória, desça para visual. Oceana 6330. Segue tráfego Boeing 738, meia dúzia de milhas, com 1.60 ground speed. 7.630. Estabilizou com capacista, gol 1924. Gol 1924, chame torre 1895. Ah, sim, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, gol 1924, estabilizou na final da 1.90. Guardado, está livre, o Gaú 1-2, ou melhor, 1-9-2-4. Oscar Bravo, prossiga, Vera Cruz, 500 pés. Vera Cruz, Mosca Bravo, 500 pés, dono 7 direita, litoral sul, corredor Axé. Aciona 0165, controle 119, decimal 8, torre 118, 95, Romeu, Mosca Bravo. Oceana 6330, reduz a velocidade para aproximação, reporte estabilidade. Reduzindo para aproximação, 6330. Solo azul 4089, está na posição 9, pronto para estacionamento. Gênico Rico do Solo, após a passagem à retaguarda, emparqueamento à sua esquerda, um Boeing 737 da Gol no portão 10, após o mesmo está livre no 9, chame táxi azul 4089. Ok, vai aguardar a passagem do Boeing, emparquear na nossa esquerda, após o seguinte, puxa o estacionamento, chamar a táxi 4089. Paulo, Salvador, Santa 3283, boa tarde. Boa, Santa 3283, tem Levitaxi, Alfa e Juliette para o portão 02, Santa 3283. Alfa e Juliette, 02, 3283. Zada, Xané 6330. O Xané 6330, chame Torre 1895. 1895. Salvador, batalha, Xané 6330, 7 do tráfego, número 2 para o posto, Santa 737 Gol. A frente no assinal aproximadamente 3 milhas para a cabeceira. Frente, 934 Gol, 140, 112, 1014, pouso autorizado. 7, ele pouso, pressão 0, Coronel 934. Solo, Salvador. Boa tarde, João 754. Autorização para Campina Grande, posição 8, seguinte daquilo. Tarde, João 754, Campina Grande, nível 390 está autorizado, via pêndulo 10 até Neuma, após Neuma direto, decolada 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Zipar, aciona 5411, controle 119.8. Gente, autorizado Campina Grande, nível 390, apesulou 10, depois Neuma direto. Decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Tráfego 154-11, controle 119-8, gol 1754. Agora 754, no portão 8, chame o piloto pushback, acionamento. Gente, chamar a gol 1754. Desajuste no 014, autorizada a final e essa estabilizada. Zero na escuta para o Conquista, cópia 180. Pronto, passando. Passageiro 2230, para o Conquista, nível 180 está autorizado. A rota direto é Lefa, após direto Obdute, Oscar Bravo, Delta Uniforme, Delta, Obdute, após direto Vitória da Conquista. Decolada 10, com curva à direita na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Arbor, após direto é Lefa e após conforme. Aciona 5435, controle 119.8. Autorizado, conforme marca do plano, nível 180, vitória da conquista, direto do Elefa, após o conquista. Decola, curva direita, saída agora, 5435 para o transponto, ele controla a saída 19-8, na saída do 2230. Pede parceiro do 230, chame pronto, fecha o back, acionamento. Paulo Salvador, boa tarde, o São 3605, no ponto 500 daquilo, autorização de tráfego Congonha, São Paulo. Livre, táxi, tem interseção, reporte quanto para decolagem, o meu Oscar Bravo. 0:12 de autonomia alterna, Galeão. Bate principal, Indy Alpha, com espera torre 118.95, altímetro no 0.4, convoio, boa tarde, azul 4089. Ok, livre táxi, Indy Alpha, 2895, ponto de espera, 114 ajuste. Bom trabalho, 4089. Comenta. 3605, boa tarde, São Paulo Congonha, só um minuto, Copa, prepara da Eulê da Bridge, então 3605. Eulê da Bridge, guardando. Paulo, Golo 924 na Alfa. Boa, Golo 924, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa da Juliette, reporte, Golo 924. Romeu Fox Lima, Siri, confirmando aí para seguir mil pés. Quem é a Juliette? O Romeu Escobar. Confirmar que Alfa, sinal 3 milhas, baixo travado. Antigo, Robson 44, decolando à sua direita, na gramada, fora do eixo, à direita, pistando 7 pousos autorizados, 140, 12, Golf Mike Alfa. Golf Mike Alfa, livre pouso no centro. Cinema 330, solo 14, direita, via Eco 29. Eco 29, gente, o Romeu Oscar Bravo decolado do Zuno 5, assim que bloquear o farol de Itapã, chama o controle 19-8 da volta. Bravo. O Pátio, onde se encontra, Romeu Fox Lima? Ah, tá bloqueado. Chama a torre agora, 10895, acionamento táxi decolagem, altímetro no 0, no 4, tem um bom voo, Romeu Fox Lima. 6330. Boa tarde, esse nome é 330 via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso 6330. Via Alfa, reportagem para Juliette 6330. 924, visual com a Embraer da Azul, taxi através do 612. Confirmo 924, gentileza. Visual com a Embraer da Azul, no através do 612. Então visual com o tráfego da Azul, 924. Pois, o tráfego ingressa Juliette, prossegue portão 09, gol 924. Gente, após o Azul, Juliette 9, gol 924. 3605, cópia. Arquivo prosseguido. 3605 São Paulo Congonhas, nível 360 está autorizado, via Penzulu 10 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, Bridge após prossegue na Penzulu 16 até Belo Horizonte, Bravo até Zulu, após direto Trive e após conforme. Decola da 10 com curva à direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5170, controle 119.8. Ostra 3605 autorizado Congonhas, nível 360. Saindo do carro da El, após Leda, após Bridge, uniforme do 10. Ah, isso que eu quero que o senhor confirme. Depois Bridge, uniforme do 16, Bravo até o Zulu, Trive, e Piratunga e após conforme. Curva direita, 5170, 19.8, o controle, o Stan 3605. Tem uma após Bridge, já intercepta o Zulu no meio e prossegue conforme. Aqui o Stan 3605, deixamos ver correto, chame pronto, pushback somente. Ok, obrigado, vai chamar pronto, pushback somente. Solo, gol 1801, autorização Aracaju, 3230. 30, copia? Copia. 1806 Aracaju, nível 230 está autorizado. Grupo 677 Aerovia, decola da 10 com curva esquerda na subida Puca, após Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5412, controle 119.8. 230 para Aracaju, decola pistão 0, curva esquerda, saída Puca, direção Jamo, 5, Aerovia 6, Golf 677, 5412 no transponder, 198 no controle, gol no 806. É, 2, chame pronto, gol no 806. 219, chamará pronto no 806. Juliette, portão 11, portão 11, Ocean M 330. Sete, portão 11, 6330. Oi, bom dia, boa tarde, igual no 328, passou externo estabilizado. Pistão 0, pouso autorizado, checado o trem, 130-12-1014, livre pouso, 328, gol. Trem baixado e travado, livre pouso na 10, gol no 328. Azul 4089, observará pouso 737, gol. Pistão 0, após alinhar e manter, após o pouso do tráfego. Ok, alinhe e mantém após o pouso do 374089. Serviço radar terminado, meia dúzia de milhas nordeste da posição Coral, chame Ilhéus na frequência 1201. Serviço 547, barreiras nível 200, 200, decolando da pistão no zero com curva à esquerda, na subida Momo, após vai voar direto à posição Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogbo, após direto Lapa, e após Lapa prossegue direto Barreiras, aciona 5426, controle 119.8. Pronto, pushback, trip 5447. Tá 3193, pushback, acionamento, finger 3. 3 está livre, tá 3193, chame táxi. Chama táxi, tá 3193. Chama 6315, acione identificação, autorizado a chegada da Amanda, está para o nível de voo 060. Identificou, Amanda, 060, 60 quilos. 63-0. Destaque autorizado. Ou se dá presente, quando o senhor estiver com a presente por farol de Itapuã, está livre, vento 140 maduro. Positivo, arrancada presente, o meu computador. Bolo 328, solo 20, 219 direita. 29, igual não, 328. Rumo Nordeste, Charlie 150, mantendo 1.510. Avisando, desce até 2.500, menos 7. Claro. Boa tarde, igual na 328, livrado. Boa, igual na 328, táxi via Alfa, guardinância da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, aguarda, igual na 328. Estabilizado, 697. Dá informação, quilo, prossiga. Opa, Romeu, Romeu Fox Trot Lima, decolado 221, controle 19-8, até a volta. Até a volta, está regresso agora. Polícia Salvador, meu cordial, boa tarde, esse é o Papai Romeu, Romeu Fox Trot Lima. Romeu Fox Trot Lima, mantém as condições visuais no corredor, achando 1.000 pés da ponte farol da barra. Positivo, autoriza 500 para o Fox Trot Lima. Decimal 8, a torre opera em 1 no 8, decimal 95. 098-4089, bom dia. Bravo que Luiz, que mantém as condições visuais via corredores e porta através de Paripe. Mike Tango, no Pati 5, confirma pessoas a bordo. Papai Serra Bravo, prossiga. 4, tem um bom voo, Oscar Mike Tango. Controle Salvador, boa tarde, 4089 da Azul, Nadael cruzando 2.300. Papai Serra Bravo, confirma sua altitude. Vai manter no máximo com 1.000 pés. Quarta. Bravo que Luiz, que mantém as condições visuais via corredores após através de Paripe. Daniel? Azul 4089, contato radar, saída da El, sub, mantém nível de voo 340. Ok, sobe 340 Azul, pode voar da El, da presente? Autorizado, Azul 4089. Voa da El 4089. Romeu Oscar Bravo. No atraso foi informado nesse setor, frequência livre. Oceana M320, aciona identificação, autorizada chegada à mar e desça para o nível de voo 050. Gol no 697, estabilizou? Atenção. 1-1-6 a bordo, 4 horas e 10, opera na Fortaleza. Gol 1-6-9-7, chame torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, 9-7. Índia November Alpha, chame torre, 1-1-8-9-5. E o ponte principal, Índia e Alpha, no ponte 0 da 1-0, chama de 2-1-9-5, gol no 7. Mas tem um bom dia. 3193, táxi 164 a bordo, 340 Campinas. Direita, Índia Alfa, ponte 2-1-8-9-5, altímetro 1-0 no 4, bom voo e bom dia, Tantra 193. Índia Alfa, 2-1-8-9-5, bom dia. 97, boa tarde, cheque 3 pontos, vento no 4-0 graus com 10 nós, pista 10 pouso autorizado. Pode ser travou na 7, teve pouso, pista 10, confirmando o vento? Confirmo, vento 140, 140 com 10. Prosseguir para o portão 8, gol 1328. Gente, a paz da aeronave da companhia prossegue para o portão 8, 1328. Solo Salvador 3605.5, pushback isolamento. Guarde para iniciar, 3605 mais Um minuto para iniciar. Mais um minuto para iniciar o Sandra. Canal 6320, Morro de São Paulo. Não, Morro de São Paulo, um pouquinho mais à esquerda nossa, aqui na frente, aqui exatamente agora. Lorenzo, o Canal 6320. Lorenzo. Férias, hein? Isso. Ó, maravilha. O Xanã é 6320, confirma duas milhas à sua esquerda. Isso, duas milhas à esquerda aqui na ponta e Morro de São Paulo, agora exatamente aqui embaixo da minha é outra cidade. O Xanã é 6320, é Boipeba. Boipeba. O Xanã é 6141, desça para 2.500 pés, tráfego sua direita, uma milha, mantendo 1.500 pés, é ponto estabilizado. 2.500, chamada estabilizada, 141. O Xanã é 6315, vetoração para final da 10, curva esquerda para 130, reporta estabilizado. Esquerda, 130, reportará estabilizado o X-Ray. Xanã é 6315. O Xanã é 6141, completa final, chame torre 1895. 295, obrigado. Espera da 10, pronto. 3193, autorizado, aliado, é 410, 130 com 10. Carinha, decola 10, tá 3193. O Fox Trot Lima, não atrasa a informação de setor, frequência livre. 41, estabilizou na 3 do externo visual. 6141, reporte o externo baixar travado, agora a liberação. As vozes da TEM ingressou para a decolagem. Mandando pista livre, 141. Me taque. Leal, autorizado o feedback, vai informar para o taque 3605. Salvador, boa tarde, da 3216, autorização Fortaleza, informação Kilo. Taque da 3216, Fortaleza 370 está autorizado via Pesulou no 9, decola da 10 com curva esquerda. Na subida Momo, transição Froti. Aciona 5433, controle 119.8. Da 3216, autorizado nível 370 para Fortaleza, decola 590, curva esquerda posta, demomo, transição Froti. Aerovia, Pesulu 19. Controle 198, transponder 5433. Da 3216. Então, 1 não chame pronto, da 3216. Marei, obrigado, da 3216. Salvador, boa tarde, voo 924, Maceió. Voo 924, boa tarde, Maceió, 350 está autorizado, aerovia Peruísque 58 até Orago, após Orago direto Maceió, decolada 10 com curva esquerda na subida Fuca, transição Caju, aciona 5440, controle 119.8. Correto, voo 924, portão 9, chame pronto, pushback, acionamento. O Salvador, voo 1600, informação Kilo, solicita autorização de trata. 600, boa tarde, Natal, nível 370, está autorizado, aerovia Pesulu 10, Pesulu 10, decola da pista 10, com curva esquerda na subida Cuca, transição Zipar, aciona 5443, controle 119.8. Autorizado nível 370, Pesulu 10, decola da pista 10, com curva esquerda, Cuca Zipar na saída, 5443, 443 transponder e o controle de decolagem no 9.8.1.600. Métrico 600, chame pronto, pushback, acionamento. 600. Romeu 97, via Juliette, observe a finalização do pushback do Airbus da TAM à sua esquerda e após ingresse com cautela para o portão 05, gol no 697. Faz o pushback do TAM à frente, ingresso de Juliette para 05, gol no 697. Pushback e acionamento, gol no 806, o bicho é meia dúzia. Com meia dúzia, autorizado, gol no 806, chame táxi. 806, bicho. Santa 32 e 9, precisa de acionamento, posição 1. Bom, não irá aguardar, Santa 32 e 9, previsão de 2 a 3 minutos. Santa 2. Salvador, o bicho 5447, está no terminal de carro, fora do funcionamento. Autorizado, bicho 5447, chame táxi. Para o táxi, 4-4-5. Xené 6315, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado a final IS, reporta habilizado. Desça para 2000 pés, autorizado EDS, X-Ray, reportaria estabilizado. Xené 6315. Direito 29. Direito 29, 141. Salvador, passarei do 22. Livre para a coordenação. 4, vento 1, 3, 0 graus, 10, 9, 1014, decolagem autorizada. Gente, decolagem autorizada, pressão 0, gol 9, 7, desculpa. Alfa, reporte antes da Juliette com ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, 6141. 104, reporte autorizada, ele é 3, 6, 6. Bravo que Luiz, que chame torre, 1, 1, 8, 9, 5. Estabilizado no X-Ray da 1-0, no Xener 6315. No Xener 6315, chame torre 1-1-8-9-5. 2-8-9-5, Xener 6315. Estou com o Airbus da Viagra passando dura no momento, hein? Empate, o Indy Alpha, tampão de tela no 0, confronto torre 1-8-9-5, altímetro no 0 no 4, TAM 3605, obrigado, bom final de semana. Mike Tango, à esquerda, para a cabeceira, 1-7, pode tirar de ponto. Índia November Alto no solo aos 3, 4, 180, pode pitar livre. Eu vou ficar bravo, prossiga. Chumaraz, 98, até a volta. Oscar Bravo, confirme código acionado. Tente, mantendo um no 1500 pés. O meu Oscar Bravo, ciente, reporte no farol da barra. No 7, agora a liberação para o posto. Pode ser Juliette, 6141. Contato radar, saída PUCA, sube e mantém nível de voo 390. Sobe e mantém nível de voo 390, gol 1704. Você vai aguardar a liberação, China menos 41. Vai bater posição então, 6141. 395. Oi, Salvador, OTAN 3605, ponte pera 10, pronto. Salvador, eu fico com 4, 4, 5, para o carro. POB 43, altura 40, altura Serra Bravo, Juliette Papá. Me chamou sola? Repito, 5443, para o carro, POB 43, autonomia 40, alternativa Serra Bravo, Papa Juliette. Continua a aproximação, o Sikorsky vai iniciar a decolagem em alguns instantes, pista no 7, aguardando liberação para o pouso. O Índio, no, o Bravo, Kilo Whisky. Acho que o Mike Tango fica atento aí à esteira turbulência do reverso cruzando o eixo, quando o ponto declara autorizado, 130 com 10 horas, como é que tá? Gol 1806, está com POB de 82, já toma fim de 2 horas, esperando Salvador para o táxi. 206, parte principal, Índia e Alfa, ponto de trator 18895, altímetro no 04, tem um bom voo, gol 1806. Via parte, Índia, Alfa 1895, ponto de trator 1806, obrigado. 5447, está visual com o Boeing da Gol, taxiando através de 612. Afirma. E segue o Boeing da Gol número 2. Ingresso parte principal, segunda direita, via Indy Alpha, ponto espera torre 198, decimal 95, altímetro no 014, tem um bom voo, 35447. A gente vai chamar o site do Boeing da Boa, pode chamar o Boeing da Boa, pode chamar o Boeing da no pátio 3, está livre, chame táxi. Chama táxi 2230. Tem condições de curvar a esquerda da presente? Afirmativo. Exato, cruza o aeródromo aqui a pista 28 no ponto médio e aguarde transferência de comunicações. Vai cruzar e aguardar a transferência para a comunicação, agora você vai ter. 3-2-0-6. Salvador, Xanemé, 3-2-0. 3-2-0 é ponte 4, 4 milhas cabeceira 1-0, baixar travar, agora a liberação. Guarda. Acho que o Mike Tango mantenha um no meu pé, ingresse na linha litoral norte de Salvador, chamado Corredor Forte, aguardando transferência de comunicações. Vai ingressar no Corredor Forte, aguardando transferência, acho que vai estar. Na 3605, o helicóptero cruzou o eixo 1028, vai manter a linha litoral à esquerda. Litoral norte de Salvador, no meu pés. Sua curva é após 2 mil pés na subida da El. Curva direita, 140, 112, decolagem autorizada. Autorizada, decolagem, pista 1-0, só 3605. Da cabeceira. Continua a aproximação, é boa, já iniciou a rolagem, agora a liberação. Padrão. Bravo, Kilo, o Whisky, no solo, aos 39, 180, reporte pistol livre para o pátio 4. Salvador, boa tarde, novamente, gol 1394, posição 5, gente da Kilo, autorização Galeão. 320, vento 1, 40, 140 graus, 10 nós, altímetro 0, no 4014, pouso autorizado. Livre pouso, Xenem, a 320. Após direto Lúvito, Lima Uniforme, Vitor Tango Oscar, Lúvito, após direto Barbacena e após conforme. Recolo da 10, com curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5441, controle 119, decimal 8. E 5447 na escuta? Smart Luz, Barbacena, via rota do Panda, cola da 10, curva direita da El, Leda Bridge, 5441, 119, decimal 8, gol 1394. Qual a rota? É, confirme, gol 1394. Confirme a rota, por gentileza, com 394? Pesulou 1-0, Smart Lúcio, Barbacena, via rota do plano. Correto, com 394, portão 5, chame pronto, pushback, acionamento. Tá bom. Olha, Trip 547, enquanto a gente perseguir o táxi um pouco mais à frente, liberar o portão 1 no pushback. Temo, 118, decimal 95, 118.95. Obrigado. 547. Obrigado também, Trip, bom voo. Para o táxi, o passaredo 2230, 60 a bordo, 4 horas e 30, alternando Salvador. Vai prosseguir o táxi via pátio 3 e vai aguardar, ok? Aguarde para ingressar no pátio principal e será o número 2 para prosseguir a retaguarda do Airbus Ação. O passaredo 230 vai manter a posição na saída do pátio 3. Gente, prosseguir no pátio até a saída, vai aguardar antes do pátio principal, 2230. Da El para o nível 360, 3605. Voo no 754, chame centro Recife na frequência 12085, alterne 12545. Sim, chamará Recife 12085, alterne 12545. Voo no 754, até bom. Cruzou o novembro recente, vou ir na proa de feira, é ponte para descida. O TAN 3605 poderia voar Leda, senhor da presente? TAN 3605, autorizado direto Leda. Obrigado, 3605. Alto Salvador, chegando a 3-0, 3-0, via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, guarda de 305 Guarulhos, aguarde copo, número 2, prepara da Euler da Bridge. Alfa, Salvador, o Romero vai atacando o Pico Azul. Quatro, quatro, sete, olhar e manter a pistola zero. Então, mantém litoral e pode na sequência no vertical do farol de Itapã. Farol de Itapã, bravo. Durante o momento, 3-0, 30 graus. Certo. 1-806, decolado os 4-3, contou 19-8, uma viagem. 19-8, uma boa carta. Ah, de 5-4-4-7 da Trip, 120, 1-12, decolagem autorizada. Decolagem, 4-4-7. Autorizado, 065 é disponível, direto, decolando a 107 com curva à direita, subida corredor Axé, vai prosseguir no Axé, 1000 pés restrito até o farol da barra ou liberação do controle, acionando 5424, controle 119, decimal 8, a torre opera em 118, decimal 95. 40, acione identificação, autorizado chega na mar e reporte pronto para descida. Já está da presente iniciando, liberado pelo Centro Telma 50, autorizaria por onde está, Biuduna? Trip 5240, autorizado ITAP, desça para nível de voo 110. 110 na proa de ITAP, 5240. Pátio e pessoas a bordo, Golfo Mike Alfa. Chama a torre 118, decimal 95 para acionamento, táxi, decolagem, altímetro 10, 14, tem um bom voo, Golfo Mike Alfa.